Primeiro, o Senhor fala, anunciando o seu reino. Versículo 24, ele diz: fazei isto. Repita comigo: fazei isto. É uma ordem de Deus. O reunir é uma orientação e uma ordem, um ritual de Deus. A ceia é uma orientação, um ritual, uma liturgia, uma ordenança de Deus. Fazei isso. Deus está mostrando que é um mandamento dele. E se olharmos novamente para o texto em Deuteronômio, aquele que seguir os mandamentos fielmente, eu o abençoarei e abençoarei até mil gerações seguintes. Deus, o Senhor está dizendo na Bíblia que é para eu cumprir esse mandamento. Eu quero cumprir esse mandamento. E vamos estudar inúmeros outros, mas hoje o Senhor nos leva a estudar sobre a ceia, como nos levou no estudo anterior sobre o reunir. Então, a primeira coisa, fazei isto. É uma ordenança. Segundo, é uma tradição santa e didática. Veja, fazei isso em memória de mim. Diga, em memória de mim. Irmão, quando você está nos Estados Unidos, dia 4 de julho, tudo para. E todo mundo vai para Plymouth. A televisão toda está numa cidadezinha pequena chamada Plymouth, onde nasceu ali o berço, o nascimento na New England, o nascimento dos Estados Unidos. Tem festas por toda a nação para, e você vê bandeira para todo lado, fogos para todo lado, aviões para todo lado, é festa e festa mesmo, e é festança mesmo, e 4 de julho é uma data que ninguém faz mais nada. É como 22 de abril para nós brasileiros. Não é celebrado, não é comemorado, é esquecido. Eu conheço Porto Seguro muito. Eu já ministrei por um ano todos os meses em Porto Seguro. Eu conheço ali, já fui lá mais de 20 vezes naquele lugar. Aquele lugar é um lugar abandonado. De vez em quando fazem alguma coisa lá, mas ninguém tem tradição de se lembrar de nada do dia 22 de abril. E tem ali algumas coisinhas, mas o brasileiro nem se importa com aquilo. Perdeu o costume de preservar as suas tradições. Está na nossa natureza. A coisa embrumada, a coisa improvisada, mal ajeitada, de qualquer jeito. Vai levando. E Deus não é assim. E o Senhor, na semana passada, quando me deu o estudo do reunir é sagrado, o Senhor falou comigo: eu quero que você preste atenção em algumas coisas que são solenes, sagradas. A ceia, ela é um memorial. Se nós estudássemos o 22 de abril, como o americano estuda o 4 de julho, o país parava. A população e o povo ia celebrar esta data. Aquela cidade de Porto Seguro seria realmente um memorial. E muitas bênçãos seriam desfrutadas por nós brasileiros, simplesmente pelo fato de sermos mais patriotas, guardarmos mais as nossas datas, os nossos memoriais, as nossas tradições. Mas não somos. Então, com um pouquinho da mente de Cristo, nós precisamos começar a entender: se Deus vier a mim, uma das características em que haverá mudança, uma das características que sofrerá mudança em mim, é que eu começarei a ficar mais atento a algumas tradições, a alguns rituais, a algumas solenidades, a alguns princípios, a alguns mandamentos que vão preservar a bênção de Deus na minha vida, na vida da minha família. Ah, mas já é tarde, agora não dá mais para a gente acostumar com isso. Nunca é tarde para o Senhor. E as grandes virtudes, elas começam nas pequenas virtudes. E as grandes execuções físicas, elas começam nas pequenas execuções espirituais. Uma delas, o cerimonial da ceia. Se nós aprendemos muito, não só intelectualmente, mas culturalmente, socialmente com as tradições do povo, imagina o que acontecerá conosco, cristãos, se cuidarmos desta tradição como o Senhor orienta. Fazei isto, e fazei em memória de mim, para que vocês não se esqueçam, para que vocês não mecanizem este cerimonial, para que vocês não se tornem cristãos que simplesmente vão à missa, que simplesmente vão ao culto e vão de vez em quando tem uma atração melhor, para que vocês me adorem, me busquem, sigam-me pelo que eu sou, pelo que eu fiz por vocês, por amor, em memória de mim, fazer isso. O versículo 26 diz mais: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais, diga, anunciais. Porque é que a ceia, a celebração da ceia, chamada na Igreja Católica de Eucaristia, por que que ela não é um ritual mecânico só, para alguém que vai lá e bate o ponto e cumpre alguma coisa da religião? Porque a ceia instituída por Jesus, ela é uma forma profética de anunciar. Anunciar o quê? Anunciar aonde? Primeiro, como liturgia, é uma função pública. Anunciamos publicamente que temos um Senhor que morreu por nós, que o seu corpo significa a sua palavra, que alimentamos dela e somos fortalecidos por ele, por este corpo, por esta palavra, que o seu sangue nos purifica de todo pecado, e nos lembramos disso sempre, e nos lembramos da sua morte sempre, até que ele venha. E os povos à volta verão, eles têm um cerimonial, um ritual, uma liturgia sagrada, que representa algo para eles. Anunciais, primeiro nessa dimensão física, segundo na dimensão espiritual. Satanás, seus demônios, aqueles que são enviados para te perturbar, aqueles que ficam ao nosso derredor rugindo como leão, querendo nos tragar, quando entramos para este memorial, nós anunciamos o que para eles? A morte de Jesus. Sabe de uma coisa, Satanás? Sabe o que eu estou celebrando agora? O meu Senhor morreu. E isso é morte para ele. Ele não pode suportar a lembrança, o anúncio de que Jesus morreu. Porque a única coisa que ele se lembra quando dizem que Jesus morreu é de que ele passou 3 dias lá no centro da terra. Ele entrou lá no inferno e disse: me dá as chaves da morte e da tua casa. Você foi vencido. Pisado foi sua cabeça, Satanás. Então, quando vamos celebrar a ceia, estamos numa tradição divina, num culto, numa solenidade, onde não há comparação de poder, de unção, de graça, de manifestação de Deus. Quando estamos reunidos no nome do Senhor, não existe nada mais poderoso na face da terra do que a reunião dos filhos de Deus no nome de Jesus. Eu preciso colocar isso para dentro de mim e me alimentar disso, e pela fé crer nisso mais do que qualquer coisa. Falem o que falarem, achem o que acharem de mim, eu vou permanecer com alguns valores de Deus, que são vistos até na sociedade, na tradição dos povos, e que funciona. Eu vou celebrar os rituais colocados por Deus, os cerimoniais que Deus instituiu.